Sacago 6570, desça para 3.000 pés, o ajuste 9019. 3.000, 9019, eu acho que é 6570. Azul 4040, está na ponte 1, pronto para buscar. Azul 3040, para o táxi. Autorizado, reporta táxi, Azul 4040. 5973, Solos 48. A minha escuta, siga via Alfa e Kilo, até o Parte 3. Alfa e Kilo, até o Parte 3. Morreu quando possível, 234. Sol no 759, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230. Permite o localizador. Direita, prova 2, 3, 0, voo no 759. Rio 9811, tração de vetoração para sequenciamento, mantenha a presença proa, seu limite ao localizador, desça para 3.000 pés com ajuste no 019. 3.000 pés, mantenha a presença proa, a vetoração, é limite localizador, Rio 9811. Utilizado, pista vista 093. Como 093, completa final, chame a torre de Salvador, 11895. 11895. Sacago 6570, estou autorizado ao final do procedimento, mantenha a velocidade até duna, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, autorizado o procedimento, mantenha a velocidade até duna, o 6570. Corrigo 1093, passando o marcador, baixado e travado. 1093, vento 260 graus com 3 nós, pouso autorizado, pista 10, pista passando mais molhada. 7093, pouso. 98-11, está autorizado a interceptar o localizador, desça para 12 mil pés, informe estabilizado. Autorizado a interceptar o localizador, para 12 mil pés, tem que tomar estabilizado, 98-11. Rádio Chicago 6570, está passando turno, completa final, chame a torre em Salvador, 118-95. 95, bom dia. Turno 759, desça para 2 mil pés, o ajuste no 019. Jadson, continue a aproximação, número 2 para pouso, informarei pista livre. Vento 270 graus com 2 nós e pista parcialmente molhada. Sente, obrigado. Entre via Índia, ponto de espera, torre 1, no entre desse 995, ajuste no 019, bom voo. Direita via Índia, ponto de espera, torre 128, bom voo. Obrigado, bom dia. 295, graças. Ponto 759, reassuma a navegação na Prod Duna, está autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. Prod Duna, autorizado, informe estabilizado, 759. Bem, reportado externo, 9819, para a pista, pode ser molhado, certo? Duna 093, solo 53, chame 12, chame 12, solo. 219. 23, Salvador, bom dia, sou 4040, próximo ponto de operação do 0, pronto. Rádio 6570, pista livre, pouso autorizado. Livre pouso 6570. Bom dia, azul 4040, mantenha o ponto de espera. Tem dois tráfegos na final. Mantenha azul 4040. Rio 9819. 9819, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre. Juliette, portão 04. Juliette 04, gol, 903. 570, sala 56. Agora direito, chame no 2, ainda sala. 219, obrigado. Mais 8 no final curto. Acima, pista livre agora, pouso autorizado Rio. Pista livre, livre pouso, 98 no. Pátio 3, posição 7. 7 Alfa, Kilo, porta 3, posição 7, essa carga 65 está dizendo. Torre Salvador, bom dia, Gol 959, 974. Bom dia, Gol 959. Continua a aproximação agora de pista livre. Chuva, lá de sobre o campo. Excelente, Gol 759. 981 no Gopuso, siga via Kilo, até o 43 Bosta. Bruno 759, pista livre, pouso autorizado. Vento 280 graus com 2 nós. Sente livre de pouso 759. Confirmando, qual é o destino? Olá, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 759, livrou. Gol 759, bom dia, táxi via Alfa Juliette, passamos 09. Alfa Juliette 09. Tá, Vitor Tango, falo. Tango Copper. Tango Copper. Estamos confirmando a radial ideal de saída? Aguarde, tem que ser o que será que você faz. 4-0, decolou 03, chame 9-0, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Bravo Victor Tango para Sierra Delta Lima Eco, nível 200. Decolagem da 17, curva direita, perfil da subida Árvore após DCT. 5154, transponder, controle 120, decimal 8. O Vitor Tango correto para o CPB? 04 a bola do Bravo Pessoal. Confirmando o seu passo de fé? Afirmando, pode ser o meu DHB, Bravo Pessoal. Cliente Chame Torre, 1995, ajuste na 099. 3890. Informação hotel. 3890, bom dia. Informação hotel confere. Para Recife, nível 290 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, perfil da subida Cuca, Jambo, Caju e upper do 17. 5167, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 290 para Recife, via pelo 17, decola da 10 com curva esquina na Puca de Amaracaju. 1208 no controle, 167 transfone, 3890. Correto, espera para o estacionamento. Obrigado, doutor. do 4040, Semicentro Recife, na frequência 128. Recife 1288, tem uma secundária, não? 260. 260, obrigado, bom dia. Só tenho autorizado o táxi, chame na Taxi Romeu. É o gol 1963, da Hotel, para Galeão 360. 1963, bom dia, Galeão 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irume, via Pernambuco 857 até Morro. 5177, transponder, controle 120.8. Autorizado para o Galeão 360. Via Upper November 87 Moura. Israel, Lida e Rumi é a saída. Cura 77 Transpone 120, 8, controle gol 93. Bom, 963 correto para pressionamento. Solo, Salvador, está 3501. Pronto, com autorização até o 0. Está no gate 07. Tá 3501, bom dia para Guarulhos, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Morte, via Upper do 10 até Taubaté. 5166, transponder, controle 120, decima 8. 320, autorizando Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, ótima. 5166, transponder. E o controle 120 decimal 8, tá 3501. Opa, 3501, tá correto, chame pronto, confirme o gate? O gate é o 07. Copiado 07, chame pronto. Enter. Então 23890, chame pronto, táxi. É pronto, táxi 3890. Meu bravo Victor Tango, decolado de Salvador, ao Juno 2, controle 120, decimal 80. 100, grato, bravo Victor Tango. Papai, meu bravo Victor Tango, decolando 17, sai da água, não se escuta. Bravo Victor Tango, contato Arlanda, decolagem, submanter nível de voo 200, via sai da água. 200, sai da água, bravo Victor Tango. Hotel no Golfo Grande. Bom dia, informação do aeródromo Índia, prossiga. Bom dia, tá no mar, a bordo. Olha, eu tô com o Golfo Grande, com o Golfo Grande Sul, pessoal. Então, meu Golfo Sente, vou local em mais em autorizado a 500 pés, decolagem com ProSul, coordenação com a torre 1895. Acione 0112 no transponder, controle operando 208. Botão 7-3501 no Champtax. Vai chamar o táxi, 3501. Hotel é o Golf, tá correto. Chame para acionamento em 1895 com 1019, borrou. 6211, bom dia. Formação Índia, subida da Aéreo Lederume, agora de cópia, um minuto. Aéreo Lederume, agora já. Até o meu, até o meu Golfo, tô aí. Bom dia, tá na Índia, vai pra cá. Gente, pode parar a decolagem. Até o Papa Romeu, até o meu Golfo. Pode parar a decolagem, até o meu. Olhe, Bravo de Tango solicito 220 como nível final. Papá, meu Bravo, você também aguarda com relação. Sei, te aguardando. Eu estou vendo a prova de Alefa. Prova de Alefa, Bravo de Tango. 62, autonomia de 3 horas ao centro na Fortaleza. Confirmando a 062? Poder confirmar só. Confirmando por ABA 062 ou 162? 162. Copiar, táxi autorizado à direita até o ponto de espera da pista 10 via Índia 1895 com 1019 no voo. Via Índia 1895 com 1019. Obrigado, bom dia. 390. Tio, pouso 1-0-1-5, Bravo de Tango. 1-0-1-5, copiado. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango autorizado, nível de voo 220, direto para a poder do destino. 220, direto do destino, Bravo Vitor Tango. Desça 2010, autorizado, final do procedimento, ele é executado, desça 10, aposto no localizador. Matheus, desce para 2000, comente a nossa lista de instruções. Ativo o livro de registro, então 3597. Muito obrigado, senhor. Chamará no localizador. Alfa Salvador, bom dia, TAM 3890, ao ponto pedal no 0. TAM 3890, autorizado, a linha decolar, pista no 0, o vento calmo, altímetro 1020, pista molhada. 1020, autorizado a decolagem, TAM 3890. Meu, tem o meu Golf pronto para decolagem? Na próxima decolagem, o nosso pregão mudou, está autorizado para o Dashbike. O local de sobrevoo agora é o? Dashbike. 501, a gente passou 5 minutos, está autorizado ainda nosso pushback? Afirma autorizado o acionamento de Shanipark, 3105. Está autorizado, está 3501. Afirma, contrário. Salvador, bom dia, com 865. Informação hotel, estamos no gate 8. Autorização de tráfego Brasília. Boa noite, 865, bom dia. Ciente, Brasília 360 já autorizada. Guarde cópia, subida Arbora eleva. Arbora eleva, eleva 360, obrigado, seus coisas. Romeu Bravo, Vitor Tango, chame Centro Recife na frequência 128.8, caso negativo 126.0. TAM 3890, decolado os 21 no controle 120.80. 208, obrigado, bom dia. Romeu Hotel, Romeu Golf, da presença e controle Salvador em 120.80. Transfere e controle, hotel, Romeu Golf. 3890, decolada. 3890, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 290 via saída POCA. Mantém a saída POCA, sobra 290, 3890, guarda na possibilidade de voar na fronteira Caju. Então, Romeu Golf, manter a sobrevoo de voo visual 510, reporte para sobrevoo. Parabéns, 500 pés, visual, reportará local sobrevoo até Romeu Golf. Mandarim 597, tráfego na sua posição agora de 11 horas a 4 milhas, mantendo 500 pés, não interfira na sua aproximação. Complete com a torre em 198, decimal 95. 95, obrigado, bom dia. 174, controle 120, decimal 8. Galeão 360 para novembro 870 direita, Israel Eda Hiromi. 174208621. TAM 3597, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero. O vento é 340 graus, 02 nós, altímetro 1020, pista 10 molhada. Mativo com 1020, livre pouso TAM 3597. Confirma. Fala 093, informação Índia, subida Arbora Lefa, guarde cópia, número 3. Nova Salvador, bom dia, é o Ocean 6225. Bom dia, 6225, formação Índia, subida Arbora Alefa, guarde cota. Arbora Alefa, escuta, por favor. Boa noite, 65, não escuta? Prossiga, senhora, 865. Brasília autorizado nível 360, via rota do plano, pista na zero, primeira curva direita, subida Arbor, transição Elefa. 5405 no transpondo, controle 120.8. 360 conforme para Brasília, decola da 10, primeira direita, Arbor Elefa. O nível 360, zona 5405 no transponder, controle Salvador 208, bom 865. 865, via rota do plano, episo Luna 7. Prontinho, Elefa, superior ao Luna 7, apino. Correto, portão 8, chama pronto para o chefe de acionamento. Chama, né? Muito obrigado. 3501 na próxima tarde, 186, abordo, 4 horas, confirma. Então, 3501, táxi autorizado até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio Índia, torre 1895, ajustado na 020, bom voo. 1020, ponto de espera vai chamar de 1895, agora passando o coral, vou indo para o Osmar e reposta a unidade descida. Vai reportar o 275. Em coordenação com a torre, para o norte direto, conforme a rota do plano. 5157 no transponder, controle 120.8. 5157. Te confirmo o tempo estimado de voo? Marco Golf Mike. Funcionamento, táxi de decolagem com a torre em 1895, ajustado na 020, bom voo. Xana 6225, pronto, golpe? Segundo pronto para o táxi. Autorizado Brasília, nível 380, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva direita, subida a Arbor, transição Alefa, 5406 no transponder, controle 208. É 225, autorizado Brasília, 380, rota do plano, decolação no zero com curva direita, Arbor, transição Alefa, transponder 5406 e o controle 208, é 225. Pegamento correto, portão 11, chama pronto, 6225. Salvador, bom dia, tá 3597, livrão. Tá 3597, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3597. Salvador, o azul 27, 75, ideal de descida. 2775, desse nível de voo 050. Para o 050, o 2775. Uno autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, pista molhada, o vento 360 graus, 02 nós, altímetro 1020, então 3501. 1020, autorizado, alinhar e decolar, então 3501. 1963, autorizado acionamento, chame táxi. 3890, Semicentro Recife, 126.85. Caso negativo, 125.45. 126.85, negativo, 125.45, 3890, tem um bom dia. Via Juliette pro 2, André, fica na série. Primeiro 2 no setor, Chané 6225, aguarde. Sério, reporte no ponto espera táxi, papá. Já 3501 decolado aos 30, controle 120, decimal 80. 128, vai chamar. Obrigado, um ótimo dia a todos os senhores, até a próxima. Salvador, bom dia. Tá? 3501 decolado na sua escuta. TAM 3501, contato radar na decolagem, instrui mantenha nível de voo 320 via saída da EL. 320, perfil via 3501. Bom, 1963 para o táxi com 171 a bordo, 310 a família, alternando o barulho. Qual tem pra ver? 1971. Copiado, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via pátio, Índia, torre 1895, ajustado na 020, bom voo. Rede, pátio, Índia, 1995, braço 93. Oi, Chané 6225, autorizado o acionamento, chama o táxi. Chané 6225, para o táxi. Afirmo aos 32, controle Salvador em 120, decimal 80, papá, papá, Mike, Wolf, Mike. Ai, que graça. Com 1865, chega acionamento gate 8. Yeah. Papá, papá, Mike, Wolf, Mike, mantenha sobre regra de voo visual. 5, 6, 2, terrinha, alok código 5157. Baixo, Salvador, é Joy Delta. Contato radar e quando possível ser estimado de pouso. Ai, que... Estimado de pouso, controle, estimado de pouso, Mike, Mike é aos 20 da próxima. 1020, copiado, Mike Golf Mike, informe que agora que eu recebo o seu contato radar, reporte 20 milhas fora. Para 20 milhas fora, Mike. Vicente da Índia está no 06, para Galeão. Tá 3153, Ciente, portão 62? 62. Galeão liberou, me aguarde 4. Autorizado o sinal do procedimento, ele é FX8, da pista 10, reporte no localizador. Descendo para 2019, vai importar o sensador azul 2775. Azul 2775, atento a 1044 na proximidade de dona, a baixa altura não interferirá na sua aproximação. Ciente, 2775. Nível 360, via rota do plano, pista 1-0, primeira curva direita, subida agora, elefa 5402 no transponde 208, controle. 1093, autorizado com fins, nível 360, Opa Zulu 21, decola da 10, curva direita, elefa, aliás, arbora, direção elefa, apenas 5402 e o controle 208, gol 1093. Correto, portão 4, time pronto, acionamento 1093. 1963, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento calmo. O altímetro agora marca 10019. É, se você viajar e decolar, 29. Ciente, a última informação que a pista se encontra molhada. Tá certo, valeu. Azul 4958 é a sua identificação. Tem contato com o radar passando o coral. Vou indo para o Editap, reposto de descida. Identificou, voa Itap, reposto de descida. Azul 4958. Controle Salvador, bom dia. Passaria 2229. Passaria 2229 é a sua identificação. Vou indo para o Edmar e reposto de descida. Identificou, Mari, reportando desvira, está com a informação índia, o 2229. Bush com a torre 1895, bom voo. Primeiro voo, 1895, confirma, já confirma. Posto de acionamento na... com... Foi pessoal de solo, após a passagem do companhia, autorizado no 5. Posto autorizado, obrigado. Controle, eu passaria 2229 já descida. Passaria 2229, desça para nível de voo 060. 060, 2229. Decolar Salvador 37, controle 120, décima 80. 2020, bom dia. É 133, décima 95. 3395. Controle, muito bom dia, gol 963, CBDAEL na sua escuta. 5 autorizado, linha decolar, pista 10, o vento variado com 02 nós, altímetro 1019, pista molhada, última informação. Alternativo, linha decolar, 10, bom, 8 meses. Oi, bom dia, o Xaré, 6225, aproximando do ponto de espera. Gente, o Xaré 6225, é o número 2, mantém o ponto de espera, pista 10. Dado, Galeão 360, daí eu leio virou via rota do plano, decola do 10 com curva direita, 5410 no transponder 208. Exono 53, correto, portão 62, deixando pronto, fecha para acionamento. Portão, exono, subir, está pronto. Autorizado acionamento, chame táxi. Volta 3, exono 53. 13395, caso negativo essa, 133, decimal 25. 3395, 3325, olha. Azul 4958, vai na proa de Duna. Proa de Duna para o 4958. Estabilizou, azul 2775. Azul 2775, completando o procedimento, chame torre 198, decimal 95. Azul 95, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Bono 649, chamação Índia. Bono 649, sua identificação, desça 4.000 pés, via chegada Bonf, ajuste no 019. 4.000, via chegada Bonf, 19, 19. tráfego ainda não avistado, aguardando a autorização de pouso. Aguardando azul 2775. Oxa, M2225 mantém a posição devido à TR da Azul, já na final da pista 1-0. E o Bang decolou, o Bang da Gol decolando agora, no mesmo perfil de saída. TR gráfico, mantendo posição, TR do tráfico, no 865 aos 49, corrigindo, 40 decola, controle 120, décimo 80. 2080, obrigado, tchau. Azul 2775, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, a última informação de pista molhada, o vento 010 graus, 03 nós, azul 2775. Dele pouso do 10, azul 2775. Solo Salvador, gol 9093, para acionamento na posição e posterior pushback. Yeah. Gol 9093, autorizado chama pushback. Tá na 4, chama para o pushback, gol 093. Gol 649, inicia redução para 2509. Azul 4958, confirma sua velocidade indicada. 240, senhora. Gente, passarido 2229, confirma sua velocidade indicada. Indicada 245. 30 minutos e alternamos com o Alterna Campinas? Confirma. Pois, gente, está autorizado em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera mantém a posição e chame torre em 1895 com 1019 agora para o voo. Pátio, Índia, 1995, 10019, muito bom dia, Chané 62, por onde? O 1963, estamos sempre em Recife, na frequência 1033 decimal 95, caso negativo 1033 decimal 25. 3395 decimal 3325, bom 963. Chama táxi, 1093. Chama táxi, 1093. Chama 1209, bom dia. Vamos reportar o ILS X-Ray na, da 10. Azul 4950. Azul 2775, pátio 3 via Alfa e Kilo, posição prevista 4 Romeu, atento ao balizador da Inferno. Ok, pátio 3, atento ao balizador do Azul 2775. Xerém 6235, autorizado a decolagem de pista no zero. A última informação de pista molhada, o vento 350 graus, 04 nós, o altímetro 1020. gostaria do 2220 em redução para 2209. Passaria do 2209, reduzindo 2209. Bom, disparo pronto, dona Zela, Xené 6211, muito bom dia. Xené 6211, alinha e mantém, cabeceiro 10. Alinha e mantém na 10. Ou Xené 6211. 9D-3000 pés, ajustado 10200, livre da restrição de altitude em TAP. Passaria 2299-3000 pés, livre da restrição 1020. 0. Controle agora 108, obrigado, bom dia, bom fim na semana, 62. Controle Salvador, Arthur, o Xané 62.